Carrego muitos setembros nos peçuelos da memória. Relembro tempos de glória em dias de marcação. Dava gosto ser peão, mesclando serviço e festa, levando a vida ao reponte, chapéu quebrado na testa. Debaixo do arvoredo já fervilhava o puxeiro, e o vento trazia o cheiro pelo queimado e churrasco. E o entrevero de casco mistura poeira e fumaça. Grita o homem derrugado e corre a guampa de cachaça. Faz a marca, leva os bagos, me alcança o descornador. Bolei o laço no braço, corto a orelha Nicanor. Para molhar a garganta, me passa canha tenor. São gritos que se perderam na poeira do corredor. São gritos que se perderam na poeira do corredor. Vou assar isso, tio. Peala Pedro no vilho, este saiu bem pra ti. Puxa no rabo guri, já que nasceste campeiro. Encosta o ferro parceiro, lombeira se deixa em casa. Cuidar a faca afiada, leva estes bagos pra brasa. Hoje já não se vê mais marcação porteira fora. Lida que se foi embora para dar cancho moderno. Não se emprega mais que um terno que no tronco marca o gado. E quem sai porteira fora é o peão desempregado. Traz a marca, leva os bagos, me alcança o descornador. Bolei o laço no braço, corto a orelha Nicanor. Para molhar a garganta, me passa canha tenor. São gritos que se perderam na poeira do corredor. São gritos que se perderam na poeira do corredor. São gritos que se perderam na poeira do corredor. São gritos que se perderam na poeira do corredor. São gritos que se perderam na poeira do corredor.